Vambora! Vem no balanço do grupo com dois. Vamos que vamos! Bate uma palma na mão, vem assim, ó. Vem pra fazer, para com deraiá. Só pra fazer, para com deraiá. Quer pra fazer, para com deraiá. Só pra fazer. O Aragão me diz: quem não gosta de uma sacanagenzinha? De uma ousadia, uma brincadeirinha. De uma pimentada, uma renovação. Fogo na relação, me diz. Quem já tá de saco cheio de conversa? De tanta balela, de tanta promessa. Caretice sempre ser papai e mamãe. Quem não gosta de uma massagem de ficar a dois no chuveiro? De cara na cara, de mão no cabelo. De pele na pele, sentindo prazer. Quem não gosta de uma mensagem fazendo um convite? Que tal essa noite nós dois na suíte? Eu acho difícil você não querer. Quer pra fazer, para com deraiá. Só pra fazer, para com deraiá. Quer pra fazer, para com deraiá. Só pra fazer, chega aí. Vê se aguenta a pegada. Se concentra, que é hoje, não inventa. Se é pra vir, tem que vir preparada. Vem preparada. Reclamava e dizia que ninguém satisfazia. Eu aqui bem do jeito que você queria. É pra fazer, para com deraiá. Só pra fazer, para com deraiá. Que é pra fazer, para com deraiá. Só pra fazer. O Aragão me diz: quem não gosta de uma sacanagemzinha? De uma ousadia, uma brincadeirinha. Uma pimentada, uma renovação. Fogo na relação, me diz. Quem já tá de saco cheio de conversa? De tanta balela, de tanta promessa. Caretice sempre ser papai e mamãe. Quem não gosta de uma massagem de ficar a dois no chuveiro? De tapa na cara, puxando o cabelo. De pele na pele, sentindo prazer. Eu adoro! Quem não gosta de uma mensagem fazendo um convite? Que tal essa noite? Nós dois na suíte. Eu acho difícil você não querer. Quer pra fazer? Mexe. Para com deraiá. Só pra fazer. Para com deraiá. Quer pra movimento. Fazer? Para com deraiá. Só pra fazer. Chega aí, beça. Se aguenta a pegada. Se concentra, que é hoje, não inventa. Se é pra vir, tem que vir preparada. Reclamava, me dizia que ninguém satisfazia. Eu aqui, bem do jeito que você queria. É pra fazer, para com deraiá. É o seguinte, me chama pra fazer, para com deraiá. Vem, só pra fazer, para com deraiá. É pra fazer, para com deraiá. Que delícia, só pra fazer, para com deraiá. É pra fazer, para com deraiá. Só pra fazer, parará com piraia, parará com piraia. Meu, valeu!